Lucas, boa noite para você que está aqui na ZYD955. Alfa FM, frequência de classe modulando em 101,7 MHz. Senhores passageiros da Varig Cruzeiro Rio Sul, o Brasil Novo pede passagem. O plano econômico de voo agora está melhor ainda. Você viaja para qualquer lugar pagando sua passagem em 4 parcelas iguais sem juros. Ou se preferir, com 20% de entrada e o restante em até 10 prestações mensais, com apenas 8% de juros ao mês. Consulte seu agente de viagem ou a Varig Cruzeiro Rio Sul. A noite em São Paulo é um filme de luzes, magia e som. Este filme merece uma trilha sonora de classe e em perfeita sintonia com a sua sensibilidade. Varig e você, juntos na noite. Diariamente pela Alfa FM, frequência de classe. Das 8 da noite às 6 da manhã. Na frequência de classe, 8 horas e 1 minuto. A partir de agora, você acompanha mais uma edição do Varig e Você, juntos na noite. Sempre em perfeita sintonia com a sua sensibilidade. A apresentação é de Débora Isola. Something in my heart.